olhando. Estão com nojinho. Medo? O quê? Eu posso te matar isso. Vou voar no teu pescoço e chupar seu sangue? Devorar sua perna ou te passar dengue? Eu tô morrendo por causa do seu medo. Sendo que eu não fiz porra nenhuma pra te assustar assim. Se ainda eu aparecesse aqui vestida de Naja, ainda vá lá. Mas olha pra mim, cara. Eu sei que o medo não é mentira, mas sei também que tem muita mentira que se aproveita do medo pra gerar pânico. E a mentira do pânico é como uma barata. Atravessando o salão, mesmo que sozinha, capaz de tremer a festa. Mas, diferente das baratas, a mentira do pânico não gosta de festa, não se interessa pela Santa Ceia. A mentira do pânico quer roer os ossos daquele ensanguentado na cruz. E o raio de multi-insetos faz parte disso.